Zero nós. 1-2-0-10-9-2-3-3-1-3-8-9-4, boa tarde, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, Juliette, 1-2-6-8-5, ok? 2-6-8-5, primária, o tipo 4-4. Rotatória. Tá na escuta. 1-2-1-9. Desculpa. Cuidado, vai manter o 042. Aí mantendo 042. Bravo Uniforme, boa tarde. Salvador, Salvador, confirmando é toque remetido em Valença. Sim, já autorizado o voo local, Salvador, Salvador, toque remetido em Valença. Decolagem da pista no 7, após decolagem, primeira curva à direita, corredor axé, 1 no mil pés. O controle 1208 aciona 0164, o Mike Bravo Uniforme. Mando vai manter 1 no mil pés no corredor axé, aguardando liberação do controle para 1 no 1500, ok? Ok? 1895 agora, torre para acionamento e táxi, 1 no 0 no ajuste, bom voo, Mike Bravo Uniforme. Alô, Salvador, gol no 273, livrou à direita. Gol no 273, boa tarde, via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar 1273. O TAN 3894 mantém a posição antes da Juliette, aguardando o portão 03, vai aguardar o início do táxi do Bang da Gol. Atente, mantém antes da Juliette, TAN 3894. Salve, é o 6259. Nós estamos aqui no gate 9, a gente já está pronto, faz 5 minutos, nada de operador de Singer. Você teria algum contato aí com o pessoal do Salve? Afirmo, está sendo feito agora. E para o sol? Ah, do TAN 3897, chama táxi. Vai passar do TAN 3897. Fato 2, decola os 2, 3, controle 208. 208? 1208. 208. Controle Salvador, Angola no 042, boa tarde. 42, boa tarde, suba ao 360, saída da EL. Da EL, 360, 042. P5219, contact Recife Center on frequency 128.8. 128.8, P5219. Cruzou novembro, informe a pista na aeródromo. E a torre no Campinas. Pessoal, POB do gol? 170. Gol no 601 no direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 009 agora, tem um bom voo. No 009, grato, gol 1601. São 3897 na escuta. Voltando 3897 na escuta. Na escuta, 3897. Aguarde mais alguns instantes para iniciar o push. aguardar. Botão 3894, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 3894. O Gol no 273, Juliette, portão 04. 04, 273. Botão 3897, após a passagem de um Boeing da Gol, que prossegue para a sua direita no portão 04, autorizado no 05, chama táxi. O Gol no 567, aguarde no portão 07, é o número 2 no setor. Oxané 6259, poderia confirmar se já chegou o operador de Finga? É, pode repetir, por favor, sim. Se já chegou o operador de Finga aí no 09? Tá, apareceu agora lá. Ok, gente. Previsão de 5 minutos. O 259. Acabou de chegar o operador do Finger aqui. Estamos prontos para iniciar o curso. Ok, coordene com a equipe de pátio, reporte pronto para o táxi. Devido a serviços sendo realizados aí no setor sul do pátio, a aeronave vai ter que ser levada até através do portão 05 com o trator e após será autorizado o táxi. É através do 05. Não precisa colocar no pátio 3. Acredito que para sair de frente ali vai ter que ingressar lá na saída do pátio 3 e após ser autorizado o táxi. Ok, então vou coordenar aqui. Pessoal de solo já deve estar ciente aí dessa operação. Obrigado. Vamos, Salvador, Gol 1940. Está ciente, informação, tanque, cópia, Guarulhos. Gol no 940, Guarulhos 360, já aprovado, só um minuto da cópia. Ok, escuta. Decola aos 27, controle 208. 208. Zulu Moreira, cheque o trem, livre pouso, pista 17, Ventura 20 graus, 129. Travou, foi autorizado também. 7. 01, boa noite, suba nível 360, saída da EL. 360, nada EL, 7 graus. Cruzando 110, o Gol no 042. Interferência, 042. Mandou. Gol no 940, cópia. Prossiga para a cópia. Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, up Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 120.8, aciona 5121. Copiado, 360, a rota é Bridge, up Zulu no meia, BHZ, após vai direto Trive e a rota pode ficar outra. Decola da 10, que vai direita, da El Leda Bridge, 208 ao controle e o código 5121. Protejamento correto, portão 01 no chama pronto, o Gol no 940. Repartará, obrigado. Uma 567 na escuta. Thank you. Acordei com a equipe de pátio. Tem uma aeronave da Avianca que está sendo empurrada agora. Está passando a retaguarda aí, através do portão 07. Após a passagem da aeronave que está sendo rebocada, está autorizado no portão 7, chama táxi, voo 567. Polos 30, vai para aqui baixo. Que ultrapassa a interseção e aguarde a aeronave que está na interseção liberar para entrada. O Mike Bravo informe, à esquerda para alinhamento, reporte alinhado e pronto. Decoro com a registro 042, uma boa tarde. Boa. Autorizado táxi em frente, via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1009, então 3897, bom voo. Pátio Uno, Pátio Uno, Índia, no ponto de espera 3899, Cabo de fome quando ponto de decolar, ventura 20 graus, 10 mais. Ciente, está autorizado a lei manter. A lei mantém, 0-3-2-9-0. Confirma autorizado a lei e decolar, vento 1-2-0 graus, 1-0-2. A lei decola, 0-3-2-9-0. Informe decola os 33, contou 208. Agora 1-4-0, gol na 601. Agora 601, chame Recife, 125.1. 251 Recife, frente grave. Mike Bravo uniforme, mantenha o número 10 no corredor axé, reforce o farol da barra. Chama o farol da barra, entendeu? Mike Bravo uniforme, confirme o tempo total de voo. Não entendi? O eco tango, tempo total de voo, Mike Bravo uniforme. Firmando 191 na borda? 567, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 10, fique atento à aeronave da Avianca que está aí na saída do pátio 3. Chama 6259 para o táxi, está com 173 a bordo, 14h40, Altena Galeão, para o táxi. O Chanel 6259 dá passagem ao Boeing da Gol, após prossegue via Índia, ponto de espera 1895 com 1010 no ajuste. Tenha um bom voo. Segue o Gol 1010, ponto de espera 1895. No 567 está autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 109. Bom, no 273 com fins do 360, só um minuto para cota. Ok. Autorizado 2500, mais grave de fome. Livre frequência, não há tráfego reportado. 2500, direto para lança, livre frequência, ok. Espera pronta, Chanel. Cuidado, Lima T, 6259. 6259 é Lima T. Controle, Mike Bravo, tá? Mike Bravo de forma, prossiga. Gentileza, como é que está o tráfego? Está muito conturbado, porque nós gostamos de fazer alguns toques de arremetida na 17, se bem que fica visual na área, hein? Boa tarde, 776, desce ao 050, chegada Mari. Ao 050, chegada Mari, gol 1776. O Microwave Farm, o tráfego tá tranquilo no momento, mas a pista 17 para garantida vai depender da autorização da torre. Posso questionar a possibilidade, Microwave Farm. Ah, porra, Tiago. Então a gente vai prosseguir na torre, se der a sorte, a gente vai atrás. Ok, obrigado. Ok. sequência. Controle, boa tarde, eu vou no 567. Boa tarde, vão no 567, Subal 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, 567. Autorizado o Elefa. Autorizado o Elefa, vão no 567. Autorizado o Elefa, 567. 360 para Confins, na Upper Zulu 16. Chegou a 10, esquerda para a decolagem, na Dael Leda Bridge. Controle 208 e o transcurso 5111. É o gol 1273 no 04. Ok, confirmando após a decolagem, primeira curva à direita, ok? Confirma, direita após a decolagem. Está 10, 273. Chama pronto no 04, gol no 273. Camará. É 259, decola 41, no controle 208. 208, 59. Boa tarde, Oxiné 6259. Boa tarde, Oxiné 6259, estudo mantém 360 na saída da Dael. 360 na Dael, dá presente, pode apurar a Dael. Falou, Salvador, gol no 940, no portão 1, pushback acionamento. Boa tarde, 940. Gol no 567, chame Recife em 128.8. 288.8. Gol no 776, prossiga para 2000 pés, 10, 10, 10, ajuste, reposta autorizada na LS. Para 2000 pés, 10, 10, 10, reportaria de facilidade, né? Gol no 776. contato do Gol 1940 POB 193, está com 4 horas de autonomia até no Galeão. Direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118.95, ajuste no 0-1-0, bom voo. Positivo, direita na Índia, chama a torre 295.010, obrigado. Salvador, autorizaria o 6259 voar direto do bridge? 6259, mantém a saída? Mantém, 59. Recife, 125.1 e solicite ao mesmo. 251, 6259, obrigado, até já. Salvador, boa tarde, gol 940.0 da 10. Autorizado, 940, linha decolar, vento 130 graus, 101. Linha decolar da 10, gol, É o Oscar Zulu, controle Salvador pra cima? Tá no, através de internado, senhor. Vai controlar da M-Max, vai controlar da Rota Fora. Confirme, decolou de onde até o Oscar Zulu? Do grupo Zulu de Prado Forte. Prado Forte, o senhor tinha apresentado plano de voo, notificação? Foi apresentado, né? Então vamos lá, é o Romeu 44, com quantas pessoas? Não, é um Bravo Hotel 06, 04 a bordo. 04 pessoas, Bravo Hotel 06. Proa da Enrimar, 1010 ajuste, aguarde transferência para a torre de comando. Aguarde transferência para a torre de comando. Oscar Zulu, tá visual com o horário, mano. Então, Oscar Zulu, tá visual com a torre de Salvador? Então, Oscar Zulu, o controle transmite as cegas, chame torre em 1-1-8-95. 1-0-5, chamará o torre de Salvador. Quanto é? Salvador, boa tarde, gol 1940, cruza 1500. Boa tarde, 1940, restrito ao 320, saída da El. 320 na El, gol 940. Hora 776, torre 1895. Área separada lá. Torre Salvador, boa noite, gol 176, passando no terra, vai, tchau. Mike Bravo informa, controle Salvador, Prozico. Foram 1.500 pés, por hoje parei para ingressar no corredor Interlagos. Mike Bravo, confirme se o senhor fez plano de voo ou notificação de voo. Negativo, Mike Bravo informe, irá manter as condições vais para o cheque de LS, somente com plano de voo. O seu solo ao 55, frequência livre. 567, vai voar agora Bridge por solicitação do Centro Recife e chamá-lo em 125.1. Só chama o solo por 55, chama 121 no lado solo agora. Corrigindo. Confirmaram na nacional 5121? É o gol 1940. Copiado. Gol 1940. Por solicitação do Centro Recife, vai voar Bridge e chamá-lo em 125.1. 251 na proa de Bridge. Muito obrigado. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Station para o push? Chamou. Está livre no 4, chama táxi. Chama táxi. Mike Bravo informa, controle Salvador, prossiga. Sem problema, pode prosseguir direto para o aeródromo, Mike Brown uniforme, informando quando enxergá-lo. Voo no 776, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 04, vai aguardar o início do táxi 09 da companhia. Vai manter antes da Juliette, voo no 776. Solo Salvador, eu vou 1273, instruções para o táxi, tem 187 a bordo, Campinas como alternado, 3 horas e 20 de autonomia. Autorizado táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1010, tem um bom voo com 1273. Ok, a direita na Índia, lá no ponto de espera 1895 com 1010, voo 1273. Voo no 776, Juliette até o 04. Juliette até o 04, voo no 776. Salvador, boa noite, eu vou no 273, está no ponto de espera na Índia, na Bravo. 273, autorizado, a linha decolar, 810, vento 140 graus, 109. Autorizado a linha e decolar para o gol 1273. TAM 3197, boa tarde, Salvador Galeão 360, já aprovado, só um minuto pra cópia. Autorizado. Oi, Salvador, Gol 1273, Israel, Lei da Bridge, cruzou 2000. Controle 2018, por favor. Salvador, Gol 273, cruzou 2000, Adael Leda Brit. Gol 273, contratado, assinando para o 360, voe direto Leda. Leda 360, graças 273. Mike Bravo Uniforme, chame Torre, ONU Noite, decimal 95. 1895, obrigado. Qual é a captação do Mike Bravo Uniforme? Mike Bravo Uniforme, a porta externa, trechecando. Salvador 273, se houver possibilidade de coordenar a prova de bridge com o centro? Tem que aguardar a coordenação. Obrigado. Gaveta, no 30 graus, 109, autorizado a tocar RMT pistão 0, Mike Bravo. No 273, autorizado para Brite. Brite na prova, graças 273. O 1884 desça para 2000 pés, o ajuste em Salvador é 10010. 10010, desce para 2000 pés, 1884. Salvador, 1397, só um minuto em coordenação com o centro. Cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via Amper do 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. O controle Salvador em 120.8, aciona 5130. Então 3197, correto, da El Leda Bridge, portão 03, chama pronto. Localizador. Autorizado em NS X-Ray, vai reportar localizador no 184. autorizado, chama táxi, tá 3197. Tem só um tráfego pra pouso no 910. A princípio vai tocar, remeter, mas eu estou sul, mas pra fome, vento 130 graus, 109, tá livre, pista no 7. Ah, pronto, então tocar, remeter, com a esquerda, ingressando no vento da arma 7, é isso? Negativo, vai tocar, remeter, aguardar novas instruções, a princípio vai manter o setor sul do campo. Ah, sim, eu entendi, tranquilo, obrigado. Estabilizada, X-ray 10. Luno 884, complete aproximação final e torre 1.95. 1895, obrigado. Grava uniforme, tu remeteu aos 1.5, mantém farol tapão, guarda nas instruções, espera esse farol tapão, porta visual, Boeing final 910. Ah, pode, vai pro direito, mantém farol tapão, tem prato a ver. Oi, Salvador, muito boa noite, 1.884 da Gol, estabilizado, pista 1.0. 1.884, vento 1.40 graus, 1.09, autorizado, pouso, pista 1.0. Livre pouso, 1.0. Microvão uniforme está autorizado o circuito pela direita ao 97, retaguarda, aeronave 908. Reporta de base profissional. Ah, pronto, vai cruzar a retaguarda da aeronave na final e vai chamar então a Joana Barco para a aeronave chamar o grave então. Próximo para o táxi, PAB 1.44, Campinas, 3 horas e 44 de altura. 3197, direita, via Índia, ponto de espera da 1.0, torre 1.18.95, ajuste 1.0, 1.0, bom voo. Direita, Índia, ponto de espera 1.18.95, 884, solo 18, direita, solo 21, décimo 9. 21, décimo 9, 884. Solo, boa noite, 884 da Gol, lembrando. 884. Gol no 884, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, chamando pela direita da Juliette, 884. Mano, é pouso final ou toque remete? É, pouso final. Direto 130 graus, 089, autorizado pouso, pista no 7, mano, pega no uniforme.